Não pretendo ser nada além do que eu possa ser, nada além do que queiras que eu seja. Não prometo dar nada além do que eu possa dar, pois pretendo cumprir minhas promessas. Pretendo observar, pretendo absorver, pretendo discernir bem pra só o que é bom reter. Pretendo me expressar e me fazer entender, pretendo me esvaziar pra que eu seja cheio de ti. Prometo te seguir até a estrada acabar, cada vez mais perto de ti.